Ficheiro 19, 30. Castelo de 15 de maio de 1886. Quando se despediu do Duque de Bragança na Gar, rodeada novamente de pais, irmãos e primos, assomara tantos nomes sonantes que agora pareciam seguir a sua vida a par e passo, apertou-lhe a mão e recebeu um beijo na testa. Subitamente lembrou-se da tia Mercedes e de como se emocionara com a sua descrição da partida de Afonso, desta mesma estação, de como ele lhe sussurrara ao ouvido que esperasse. Tinha uma vantagem sobre a tia, pensou. Não tinha de esconder nada. Não ficava ali na plataforma sem saber se alguma vez voltaria a ver o seu amado ou se o obrigariam a casar com outra. Querida tia Mercedes, aprendera tanto com a forma como se entregara a Afonso que só a podia lembrar neste momento. Que pena que Mercedes tivesse morrido, senão seriam as duas rainhas de países vizinhos. Helena deu-lhe uma cotovelada. Estás a pensar em quê, Amélia? Carlos está cansado de te acenar da janela. Voltou à terra. A França. Acenou-lhe de volta e foi acenando até que o perdeu de vista. Sentia que dizia apenas um até já. Sabia que estes 3 meses tinham sido um privilégio. Ficara a conhecê-lo bem, pensava. E agora, quando fosse ter com ele a Lisboa, já não era uma mulher que vai ao encontro de um homem que nunca viu ou com que apenas se correspondeu. Da próxima vez que o encontrasse, já em Portugal, não teria medo de lhe dar a mão e de subir com ele ao altar para perante Deus e os homens declarar o seu amor e fidelidade para sempre. Nem 2 dias tinham passado e já tinha nas mãos a primeira carta que Carlos lhe enviava, escrita logo depois da partida. Nunca ninguém lhe escrevera assim. Lia e relia cada 1000 vezes, guardando-a debaixo da almofada como a coisa mais preciosa que possuía. Voltou agora a abrir o papel dobrado em quatro, o envelope encimado com as armas dos Bragança, e leu baixinho para si mesma. Daqui a 10 dias, minha querida Amélia, rever-nos-emos. Virei buscar-te à Pampilhosa e daí até Lisboa teremos tempo para conversar um bocadinho. E nessa altura dir-te-ei mais uma vez quanto te amo. Isso não se pode descrever, só se pode dizer olhos nos olhos. Só hoje tinham chegado 2 cartas juntas. Uma acabava assim: crê no amor cada vez maior do teu noivo que te adora e te beija. E a outra: não sei como dizer-te que te adoro e que te beijo 1000 vezes, minha querida. Suspirou. Parecia mesmo uma menina romântica e tonta de um livro de Dumas. Tinha de ir apanhar ar. Saiu pela janela do escritório do pai para o jardim, com as suas tintas debaixo do braço e um bloco na mão. Nessa noite escreveu no seu diário: pintei tudo o que não queria esquecer. Pintei a casa, pintei o jardim, pintei a casa do gelo, pintei a bandeira tricolor que esvoaçava no telhado preto, pintei os cães da minha mãe. E o que não pintei, guardei no coração. As pessoas que se vieram despedir de mim, as minhas amigas da catequese com os filhos ao colo, os cocheiros, os criados, os padres, todos me vinham dizer adeus. E eu baixava a cabeça e agradecia. Remorsos, sinto remorsos pelas tantas vezes em que me queixei da monotonia, das tantas vezes que quis sair daqui e trocá-la pela agitação de Cannes ou de Sevilha, de que me queixei do guincho das gaivotas, do nevoeiro, dos dias sem luz. Mas é esta a minha casa, é aqui que me amam incondicionalmente. É aqui que sou princesa de verdade. Mas escolhi partir. As cartas que recebi são a prova de que acertei. Carlos não tem medo de dizer que me ama. Nunca ninguém foi assim. E eu admiro-o e amo-o. E vou ser feliz e fazê-lo feliz. e os meus filhos virão a, e o meu pai será rei de França, e os meus filhos sentar-se-ão no colo da levava a ser. Phil ensinou-los a trepar pela casa do gelo. Vou contar-lhes como o tio escorregava pelo corrimão. Vou educá-los para amarem o seu país acima de tudo, como o meu pai me ensinou a mim. Vou ser como a minha mãe. Sei hoje que vou, na determinação de estar ao lado do meu pai, custe o que custar, como eu vou estar ao lado de Carlos. Naquela manhã acordou com a música que a banda de Tréport tocava à porta do palácio, no adro da igreja de Notre-Dame. Era o dia da partida. Daqui seguia para Paris, onde se organizava uma festa de noivado que parecia ter escapado a todas as proporções. Era uma recepção de porta aberta e podia aparecer quem o desejasse. Helena já lhe dissera que estava previsto que ocorressem milhares de pessoas. Mas nada disso lhe importava agora. Ia deixar a casa onde vivia desde os 6 anos, a casa que, apesar da sua vida de nómada, de cigana, como lhe tinha chamado Carlos, pensou sorrindo, era aquela a que chamava sua, aquela que o pai transformara e adaptara, aquela onde tinham nascido quase todos os seus irmãos e morrido, sim, também morrido, 2 deles. Phil bateu à porta. Despacha-te. Repara no que toca à banda. Amélie escutou com um cuidado. Era decididamente um hino, mas um hino de quê? Phil, é o hino de onde? Perguntou. Ignorante, gritou ele já do fundo do corredor. Não foi preciso dizer mais nada. Amélia chegou-se à janela e abriu-a de par em par. Então era assim que soava o hino de Portugal. Tinha de pedir a alguém como é que escapara à sua professora de português que lhe traduzisse a letra, que a ensinasse a cantá-lo. Acenou da janela para a multidão que se reunia frente à casa e sentiu um nó na garganta. Dentro de 3 horas tinha de estar na estação de E e ainda era preciso despedir-se de todos aqueles que lhe queriam dizer adeus. E eram tantos. A sala de jantar, com o seu lustre dourado, que se recordava de ter visto pendurar, estava apinhada de gente, a grande mesa puxada para o lado e a sala contígua também liberta de móveis para ganhar espaço. E ainda havia gente no patamar de onde descia a escada. O pai mandara que todos subissem ao andar principal da casa, em lugar de os mandar entrar para as salas de baixo, onde eram normalmente recebidos, em sinal de agradecimento pela generosidade daqueles franceses, dos seus franceses. Amélia apertou mãos, pegou nos pequeninos ao colo, cumprimentou cocheiros, leiteiros, agricultores, o viador, e não conseguia esconder os seus olhos cheios de lágrimas que corriam pela cara sem que as pudesse secar, porque as mãos estavam presas pelas mãos de toda aquela gente que a conhecia desde menina. Seguiram-na em cortejo, até à igreja onde fizera a primeira comunhão e onde se ajoelhou por momentos em oração. Seguiram-na até à estação, as janelas com colchas e as petúnias de cores berrantes a encherem os canteiros, e apinharam-se na plataforma. A banda lá estava, e era o hino que se ouvia. Quando se sentou na sua carruagem, no lugar que lhe estava destinado, os olhos postos nas caras que corriam ao lado das janelas do comboio já em movimento, foi assaltada por um pensamento, como uma faca que se espeta pelas costas, sem sabermos quem ou porquê nos quiseram magoar assim. E se aquilo que se dizia nos corredores fosse verdade? E os republicanos obrigassem de novo a família ao exílio? E se nunca mais voltasse a passar o portão, a sentir o cheiro das rosinhas, a pisar a gravilha, a olhar aquela pequena gar, a falar com aquelas pessoas? Se nunca mais voltasse a... Um arrepio imenso percorreu-a e chorou até adormecer com o balouçar ritmado do comboio. A vila de e a sua casa ficavam para trás. 31. Palácio Galliera, Paris, 16 de maio de 1886. O conde de Paris sentou-se no seu cadeirão de couro, e cofiou a barba, que já estava a ficar branca. O Mal, o seu querido tio Omal, sentava-se numa cadeira à sua frente. Os olhos, que apesar da idade, continuavam tão profundamente azuis, visivelmente preocupados. Roberto estava de pé e andava para trás e para a frente, demasiado agitado para conseguir ficar quieto. Fora ele que trouxera as últimas notícias. O governo de França discutia o casamento de Amélia como assunto de Estado. Os republicanos agitavam-se no Parlamento e brandiam revistas e jornais onde apareciam as fotografias da Princesa de França, como diziam as legendas, e que ocupavam páginas inteiras. Sublinhavam, em encarnado, as passagens onde a imprensa dava conta dos cumprimentos recebidos e dos presentes enviados pelas famílias reais europeias no poder e da festa de noivado que se preparava. Roberto tomara o pequeno almoço com dois deputados monárquicos que lhe tinham expressado a sua preocupação. O primeiro-ministro estava a ser pressionado para agir. Ainda hoje faria um comunicado. No momento em que a situação política nos é favorável, em que os deputados monárquicos cresceram nas últimas eleições, é natural que tenham medo, protestou Omal. Roberto acenou com força a cabeça. É claro que têm, tio. Os jornais republicanos deixam escapar termos como a filha do pretendente ao trono de França. Tratam-na por princesa de França. Explicam aos leitores que Amélia casa com o herdeiro do trono de Portugal. Insinuam que Carlos de Bragança aposta nela porque vislumbra uma aliança futura entre as duas coroas. Temem a restauração, concluiu numa só frase o conde de Paris. Roberto e Omal entreolharam-se. Era assim o pretendente, de poucas palavras, mas incisivo. Depois de um breve silêncio, Roberto voltou a andar de um lado para o outro. Todos queremos a restauração, mas não queremos que extraditem os Orleães, antes que o povo possa escolher o regresso ao regime monárquico. E os nossos deputados temem que seja exatamente isso o que planeiam. Maldita imprensa cor-de-rosa, vociferou o conde de Paris. Não medem as palavras, as consequências do que dizem. Vão deitar tudo a perder com este empolamento de um acontecimento familiar, a festa de noivado da minha filha. O mal tossiu. Não te excedas, Paris, nem parece teu. O casamento da Amélia é um ponto favorável à nossa causa. Sei que não gostas que confundam a monarquia com ostentação, mas as pessoas gostam de coisas bonitas e têm direito a elas. E a verdade é que Amélia é uma mulher bonita, que fica magnífica nas fotografias e faz sonhar todas as raparigas de França que um dia esperam ser arrebatadas por um príncipe que as levará para um país latino onde o sol brilha todo o ano. Roberto desatou a rir, desanuviando o ambiente. O mal, não me diga que agora escreve para o Figaro. Essa sua veia de escritor de literatura de cordel deveria ser posta a render, acrescentou. O conde de Paris olhou para o tio e sorriu também. Seja o que Deus quiser. A festa de noivado da minha filha não é uma prova de força, nem um gesto de insurreição. Não na tua cabeça, mas na deles é uma prova pública da força do pretendente ao trono, reconhecido e enaltecido por todas as potências reinantes. Mas assim seja, insistiu o mal. O conde de Paris impacientou-se. Que quer que faça, o mal? Já é tarde demais para a cancelar. Vamos aguardar o tal comunicado. E enquanto aguardas, por que é que não convidas o primeiro-ministro e os ministros para a recepção? Paris suspirou. Já o fiz há vários dias. Muitos responderam a recusar, mas nem imagina quantos aceitaram com os maiores agradecimentos. E vão lá estar, pode ter a certeza. O mal franziu o sobrolho. Então, vamos esperar para ver. Roberto interrompeu. Quanto aos jornalistas que amanhã vão a correr como melgas, não podemos fazer nada. Muito pior do que mostrarem a festa é correr a história de que não os deixámos entrar e que somos contra a liberdade de imprensa ou que o Fausto era tal que tivemos medo de que fosse visto. Que venham, mas só tu e eu mal falam com eles, entendido? Roberto riu. Ainda tens a ingenuidade de pensar que os convidados vão resistir a falar ou que os jornalistas se importam de inventar umas tantas afirmações para tornar a sua prosa mais empolgante. O Conde de Paris levantou-se e começou a arrumar a mesa de trabalho. Estamos nas mãos de Deus. O mal, antes de sair, ainda implorou. Nem uma palavra a Amélia. Se ela sabe que a festa nos faz correr riscos, vai querer cancelá-la. Coitada da criança que já é tão séria e responsável. Tem direito ao mais fabuloso dos dias. Os dois irmãos concordaram. Nem uma palavra a Amélia. Amélia, pela primeira vez na vida, pensava em tudo menos em política. Vestidos, tecidos, sapatos, chapéus eram agora o objeto do seu interesse. Dizia divertida às irmãs sempre que regressava de mais uma excursão pelas lojas. Já disse à mãe e à tia Chiquita que agora parou, mas as encomendas da minha futura sogra deixam-nas desvairadas, como se tivessem de competir. E o que é que a tua querida sogra encomendou esta semana? Perguntou Helena sem esconder o sorriso. Nem queiras saber. Não contes a ninguém, Helena, mas acho que Carlos ficava verde se soubesse o que a mãe gasta em roupa. Falou-me insistentemente na falta de dinheiro da família real portuguesa, de como recebem do governo uma soma inacreditavelmente curta e não têm muitas outras fontes de rendimento diretas, só a cortiça de Vila Viçosa e algumas rendas. Por amor de Deus, poupa-me as contas do Estado português e diz-me antes o que é que Maria Pia encomendou. Vi fotografias dela numa dessas revistas que aí andam e é de facto muito bonita, com aquele cabelo cor de fogo e os olhos verdes são estonteantes. Bem, acho que todos os dias do ano encomenda dezenas de vestidos, chapéus e sapatos. Quer vingar-se do marido pelas infidelidades. Deixando-lhe uma conta calada por onde passa, dissera Constança. Mas Amélia não tinha coragem de repetir o comentário, nem à sua irmã. Mas para o nosso casamento, dizem que mandou fazer na casa Réalise 20 vestidos, camisas a 50 francos cada, guarnecidas de metros de rendas com as armas de Portugal bordadas. Para o casamento, isso tudo, vai de camisa. Não, Helena, deixa-me acabar. Para o casamento só sei que encomendou dois mantos. Um de veludo azul, bordado a pérolas e diamantes. Luísa, que só tinha 4 anos e meio, mas já era a mais precoce, despachada e irreverente das manas orleães, entrou naquele momento e meteu-se logo na conversa. Pérolas e diamantes? Vais herdá-los? Amélia desatou a rir. Não, mana querida, não vou. E não acabei de descobrir as minas de Salomão. Estou a descrever o manto de Dona Maria Pia. O pai não tem dinheiro para te mandar fazer um manto igual? Faz-se com falsas e um dia herdas as verdadeiras, quando a rainha morrer, porque ela tem de morrer para tu ser rainha, não é? As irmãs mais velhas mandaram-na calar, mas com sorrisos enternecidos. Se o pai ou a mãe te ouvem, prendem-te ao pé da cama um dia e uma noite, como me faziam a mim. E uma sombra rápida passou pelos olhos de Amélia. Luísa não era desse tempo. Já tinha sido educada por uma mãe amolecida pelos anos e marcada pela morte dos dois rapazes antes dela. De certa maneira, pensou Amélia, Luísa era como uma primeira filha, a vida a vencer sobre a morte. Presa ao pé da cama, como se eu lá ficasse quieta. Helena puxou-a para si e obrigou-a a sentar-se no chão. Quem te obriga a ficar quieta sou eu. Senta-te e ouve até ao fim. Olha que Amélia não te leva ao casamento para Lisboa. Luísa olhou para a irmã mais velha assustada e, embora tenha percebido que Amélia se ria, achou melhor não desafiar a sorte. Bem, além do manto azul na casa Worth, está a ser feito outro, cor de canela, bordado a ouro, com 5 larguras de veludo. E dizem que 2 pessoas mal vão chegar para o carregar. E é isto que sei. Depois vai ficar-te bem a ti, Amélia, que és muito alta, disparou Luísa, antes que Helena lhe conseguisse tapar a boca. A sua altura. A angústia nunca desaparecia, mesmo agora que os elogios à sua beleza se multiplicavam e até estivessem escritos em letra de imprensa, condicionando todos os seus gestos. Era mais alta do que Carlos. Se ao menos fosse ao contrário, bastava-lhe calçar uns sapatos com salto. Mas assim o que podia fazer? Que vontade tinha de cerrar as pernas? Treinara-se a sentar-se imediatamente para que a altura não fosse tão visível, sobretudo quando o fotografavam ao pé do Duque ou de alguém importante. Preferia que a retratassem montada a cavalo, onde a sua altura se esbatia. Escolhia sempre o lugar mais atrás, em fotografias de grupo, para se perder no meio das outras pessoas. Seria sempre assim. Luísa percebeu que a tinha magoado e saltou-lhe para o colo. Amélia, és linda! Muito mais bonita do que essa senhora, muito mais bonita do que todas as primas, só não és mais bonita do que a mãezinha. E o Carlos escolheu-te a ti. E ouvi a tia Clementina dizer isso, e que havia princesas mais ricas do que tu. Lá isso havia de certeza, minha pestezinha. E Amélia colocou os braços em redor da irmã mais nova, enquanto Helena insistia. Deixa lá os vestidos da rainha de Portugal e conta-me, Mazé, como é que vai ser o teu. O da recepção e o de noiva, a mim podes contar-me. E a mim também, disse logo Luísa. Então vai buscar o meu caderno de esboços que está ali pousado, pediu Amélia. Abriu-o num desenho feito a carvão, colorido a cera. É cor-de-rosa, Amélia? Perguntou Luísa, cheia de inveja. Cor-de-rosa, bordado a prateado. É lindo, comentou Helena. E o manto de que cor é? O manto é vermelho vivo e bordado a prata também. Nunca usaste um manto, pois não, Amélia? Queres que eu e o Fernando o seguremos? Coitado do Fernando, com 2 anos acabados de fazer. Amélia passou-lhe a mão pelo cabelo e agradeceu. Acho que o meu não é muito pesado. E o vestido de noiva? E o véu? Insistiu Helena. O vestido não posso dizer a ninguém. Tem de ser segredo até ao dia. Mas o véu deve chegar hoje. A mãe teve a ideia genial de o mandar fazer às rendeiras da Normandia. Para mim vai contar muito saber que foram elas que o fizeram. É como se toda aquela gente da vila de estivesse no meu casamento. Sei que é bordado em ponto de Alençon, que tem um medalhão com as armas de França e Portugal e uma cauda de 2,80 metros, em que desconfio que vou constantemente tropeçar. Luísa decidiu que era tempo de falar de presentes. Amélia, queres saber o que é que nós te vamos dar de presente? Amélia voltou a pescá-la e a tapar-lhe a boca. Tu vais é de volta para o quarto de brinquedos. Não, não me mandes para lá, é uma chatice. Só lá está o Fernando, que mal sabe falar. Levava a ser, diz que eu já falava pelos cotovelos com a idade dele. As irmãs mais velhas voltaram a rir às gargalhadas. Disso ninguém duvida. Mas não podes contar qual é o presente, disse Amélia. Então conta-me quais é que já recebeste. Mostra-me, que já estava na cama, mas ouvi-te agradecer aos tios. Por isso, não te escapa nada. Então anda a ver. Amélia levou-a a ver a mesa coberta por um enorme pano de veludo, onde todos os presentes iam ser expostos na noite da recepção. Vês aquele colar, pulseira, pregadeira e brincos de diamantes, umas grandes esmeraldas e o diadema? Foram os pais. Não podes usar tudo ao mesmo tempo, senão é pesado demais, comentou Luísa com um ar muito sério. Repara na pregadeira de esmeraldas e diamantes que me deu o tio Omal. Helena abriu a boca de espanto. É linda, Amélia, e sei que era de tia Omal, da mulher que ele tanto amou e perdeu tão cedo. Amélia comoveu-se. Tens a certeza? Tenho. Quando fores a Chantilly, hás de ver o retrato dela na parede da salinha de Omal. Está pintada com a pregadeira posta. Felizmente, Luísa desviou a conversa. Aposto que foi a tia Chiquita que te deu outro leque. Sabes porque é que sei, sabes? Porque a vi pintá-lo e até estive a ajudar. Lavava-lhe os pincéis na água. Amélia abriu o leque e olhou. Era lindo. A armação era de tartaruga clarinha. E a pintura, um grande ramo de rosas, as flores que a tia Chartres pintava sempre, as rosinhas de. Ali estava a assinatura dela, no cantinho direito. Nunca o ia perder de vista.